diante do Senhor. O povo clamou por um rei que os guiasse, seu coração anelou. Samuel, o profeta, ouviu a voz testificando em fé, com coragem e paz. Eis-me aqui, disse ele, testificar. Se algo eu tomei, se a verdade eu não dei, o Senhor é testemunha. Nada eu roubei, nada eu fiz de mal, amém. Ó Senhor nosso Deus, escuta a nossa voz, te serviremos com amor. Em ti somos um só, se temerdes ao Senhor e ouvirdes sua voz, em seu caminho andaremos com fé. Mas o povo esqueceu, na sombra se perdeu, por Baal e Astarote, seu coração se vendeu. Clamaram ao Senhor, livra-nos da opressão, te serviremos, ó Rei, em sincero. Falhará, serviu com todo o coração. Lembrai das grandes coisas que ele fez em ação. E ao Senhor nosso Deus, escuta a nossa voz, te serviremos com amor. Em ti somos um só, se temerdes ao Senhor e ouvirdes sua voz, em seu caminho andaremos com fé. Ó Senhor nosso Deus, escuta a nossa voz, te serviremos com amor. Em ti somos um só, se temerdes ao Senhor e ouvirdes sua voz, em seu caminho andaremos com fé. E assim com coragem seguimos em adoração. O rei que escolhemos é o nosso coração. Por toda a eternidade te renderemos louvor. O Senhor é nosso Rei, nosso eterno Salvador.